André CDs, o moral de Bicoara. Brigadeiro, essa eu vou mandar pra ti. Será que o Brigadeiro sabe fazer a brincadeira do bota-bota? Sabe! Vem aqui, Yuri, vem aqui, Yuri, vem aqui, Yuri, vem aqui. Bora, Brigadeiro! Vem fazer a brincadeira do bota-bota com o Caio Stronga. Pega o microfone aqui. Se liga só, né? O repertório do Caio Stronga, você tá ligado como é que é, né, brother? Chama o canário. E aí, fumo de quintal. É mais ou menos assim, ó. Siga aí, vai. Se você tá no camarote, ou você tá na pipoca. Tá no camarote, ou novinha tá na pipoca. A brincadeira do bota-bota, o Castro daqui tá lançando. A brincadeira do bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, Yuri Brigadeiro do Correio. Segura a pressão. Bota, bota, bota, bota, bota. Já, já, o rei do fluxo. Como é que é, como é que é? Ó, ó. Se você tá no camarote, ou você tá na pipoca. Tá no camarote, ou tá na pipoca. O Castro da Ilberguinha é foda. Tu bota, bota. É timão pra borracha. Vai na via, vai na via, vai, vai, vai. Bota, bota, bota, bota. Vai, coronel Rafa. Rafa, continua, continua, continua, continua. Estude! Chama o canal! Eita porra! Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota!